Eu pensei que não era pra me apaixonar, mas ouvi a batida do peito falar. Me envolvi, sem querer fui me deixar levar. Quando vi, era rumo pra não regressar. Ainda bem, a armadilha que o destino fez trouxe a felicidade de vez. Encontrei um amor que me fez enxergar como é bom se entregar sem ter medo de amar. Só assim é que eu pude acordar pra esse amor transformar. Um mar de segredos revelei, tentei evitar, não suportei. Tanta paixão, tanto querer, hoje só vivo por você. Um mar de segredos segredos que revelei, meu coração, o teu prazer. Eu pensei que não era pra me apaixonar, mas ouvi a batida do peito falar. Me envolvi, sem querer fui me deixar levar. Quando vi, era rumo pra não regressar. Ainda bem, a armadilha que o destino fez trouxe a felicidade de vez. Encontrei um amor que me fez enxergar como é bom se entregar sem ter medo de amar. Só assim é que eu pude acordar pra esse amor transformar. Tanta paixão, tanto querer, hoje só vivo por você. O mar de segredos revelei, meu coração, hoje só vivo por você. O mar de segredos revelei, tentei evitar, não suportei. Tanta paixão, hoje só vivo por você. Evitar, não suportei. Teu coração, o teu prazer. Hoje só vivo por você. Por você. Muito obrigado, Péricles, e a toda a galera do Exalta Samba. Valeu, Atitude 4. Um super abraço.